Vamos aí. Abençoado. Vou me beijar. Ora, vou agradecer. Fechar a linha amarela, fechar a Avenida Brasil, tua roda, Jaú, Jacarepaguá. E também o Andi, alto da Boa Vista, do chinesa, paineira, mandaram esperar, mandaram esperar, sentido da Goa, pá. E Maia, tem que recomeçar, tem que construir, tem que avaliar, e tem hora pra agir. Gostaria de ter dito ao grupo que hoje está, o RAPA que está aqui, vocês tomaram de assalto a oficina com seus instrumentos letais. A mim, soube fugir, porque eu estou já rendido.